É o Doventura. Parece uma mentira. E pra cantar comigo eu vou chamar ele, Preto Abracadabra. Dá o play, tio. Vem comigo, geral. Geral, marcou presença lá portando o fonte. Tem um bonde da zona norte, tem um bonde da zona sul. Tá brilhando ali no escuro, feito raio e trovão. Ela já tá na brisa, tá suave, tá padrão. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei, vai. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei. A menina rocha, o negão arrocha, o DJ arrocha, o povão arrocha, Danventura arrocha, a Abracadabra arrocha, o malandro arrocha. Vai sentando, vai sentando aqui no colo do rei, vai. Tá sentando, vai, vai, vai. Tá gostando, vai, vai, vai. Explodiu, bum. Esse é o Preto Abracadabra Danventura. Tá cheio de assunto, hein, neguinho. Geral, marco presença, ela portando o chuanchu. Tem um bonde da zona norte, tem um bonde da zona sul. Tá brilhando ali no escuro, feito raio e trovão. Ela já tá na brisa, tá suave, tá padrão. Vai sentando aqui no colo do rei. Vai sentando aqui no colo do rei. A menina rocha, o negão arrocha, a galera rocha, o DJ arrocha, o malandro arrocha, o Danventura arrocha, a Abracadabra arrocha, todo mundo arrocha. Vai sentando aqui no colo do rei. Vai sentando aqui no colo do rei. Senta, vai. Isso é Danventura e o Preto Abracadabra. Parece uma mentira. Dá o play, tio.